Noite gelada leva minha mente pra fora desse planeta. Guerra entre servos, eu tô na busca das joias do infinito. Pra minha caneta, o que eles veem não é real. Manga em Kyo em forma de buceta. Não adianta saber o final, se no meio você não se ajeita. O futuro pertence a quem não ofusca o passado do outro. Ser luz nessas trevas, batalha dos corpos, então seja neutro. Tô certo em tudo que faço pra mim, mas não para o outro. Quem confia em mim está pondo tudo a perder, escondendo o valor no antro. Arrumo meu mastro, não sou astro boy. Querem dinheiro caindo dos bolsos, meu rastro de calói. É a vingança dos capitães, caminho entre seus leões. Não sou zebra, ajo igual lebre, vou matar o rei sem tocar nos peões. É a mira, nasci de pés pra trás, sou curupira. Com seus cu na mira e eu vou botar, porque eu vim buscar a minha lira. Preso nessa maldição dos sete pecados, eu sou a ira. Chora, sem sol ao meio dia, minha força estreme o mundo toda hora. E é o poço de razão, onde pedem com egoísmo que tenham sua realização. Fusão do meu eu de agora com o meu de antigamente, só respira trama na canção. Só penso no próximo, quando eu estiver em campo, quem será que ainda vai perder? Nasci sozinho, não perdi o caminho, eles estão todos carentes, querem carinho, mas só penso em morrer. Deus me perdoe por tudo aquilo que eu ainda não fiz. Até onde podemos chegar nesse mundo maldito, pra ser feliz entre taças de cristais. Minha aldeia nunca perde o hábito de nunca se adaptar. Quem torce pela morte de quem tá tentando vencer, nunca soube como é jogar.